Tu és o Deus dos vales, Tu és o Deus dos montes, Tu és o Deus dos desertos que atravessamos, e a nossa vitória está em Tuas mãos. Pés como os das forças, para te encontrar nos lugares altos. Aleluia!